Porque quando estou doente, vem trazer pra mim a cura. Quando fraco sinto que estou caído, estende a mão que me segura. Quando estou sedento, ele é a água que sacia minha sede. É quem julga minha causa, meu advogado é ele. Ai de mim se um dia eu pensasse em viver um segundo longe dele. Eu sem ele sou uma abelha sem o mel. Eu sem ele vou provar o gosto do fel. Eu sem ele sou um pássaro sem ninho, peixe em rio que secou. Sem Jesus minha vida vira pelo avesso. Ele é o fim de tudo, ele é o começo. Resumindo tudo, sem Jesus não dá. Eu confesso, sem Jesus eu nada sou. Fraco e abatido eu me encontro, minha alegria é ele. Só me sinto protegido e seguro quando estou pertinho dele. Ele é tudo aquilo que você precisa, é só a ele clamar. É socorro bem presente, sem tribulação estar. É só abrir por inteiro o coração e sua vida ele entregar. Eu sem ele sou uma abelha sem o mel. Eu sem ele vou provar o gosto do fel. Eu sem ele sou um pássaro sem ninho, peixe em rio que secou. Sem Jesus minha vida vira pelo avesso. Ele é o fim de tudo, ele é o começo. Resumindo tudo, sem Jesus não dá. Eu confesso, sem Jesus eu nada sou. Eu sem ele sou uma abelha sem o mel. Eu sem ele vou provar o gosto do fel. Eu sem ele sou um pássaro sem ninho, peixe em rio que secou. Sem Jesus minha vida vira pelo avesso. Ele é o fim de tudo, ele é o começo. Resumindo tudo, sem Jesus não dá. Eu confesso, sem Jesus eu nada sou. Eu confesso, sem Jesus, eu nada sou.